É isso aí, agora tem uma musiquinha boa aqui, Deus Anid descolou aqui da o Media Player, etc. E Paul, é um forrozinho de Quero Ver Razão Cê Tinha. É, Quero Ver Razão Cê Tinha, tá certo? Eita, forrozinho bom. E vamos chotear um pouquinho com Daniel Mar, o romântico do forró. É com você agora, Marquinhos. Eita, quero ver razão cê tinha, hein, Deuseni. Valeu, velho. Vem, morena, vem, morena. Tô aqui te esperando. Vem, morena, vem, morena. Tô aqui te esperando. Você diz que eu sou frouxo, que eu não dou no couro. Quero ver se razão cê tinha. Quero ver se razão cê tinha. Quero ver se razão cê tinha. Razão cê tinha. Tô aqui pra lhe provar. Quero ver se razão cê tinha. Quero ver se razão cê tinha. Quero ver se razão cê tinha. Tô aqui pra lhe provar. Eita, bota pra arregaçar aí, Luzinha Lasqueira, né? Quero ver razão você tinha, meu. Que isso? Forrozinho bom, hein? E o cara tá tocando leira, velho. Aí toca leira, mano. Valeu! Todo mundo tá sabendo dessa sua insinuação. E você anda dizendo de mim cê ter razão. Isso não está direito, posso ter os meus defeitos, mas sou macho, vou provar. Quero ver se razão cê tinha. Quero ver se razão cê tinha. Valeu, Deuseni, brigadão, fica na paz, tchau.